Conexões. Conexões. Conexões. Boa tarde, amigos e amigas do Multicultura. Estive na segunda-feira no foyer do Teatro Castro Alves ver a exposição de Austin Rebouças, Cidade, Arquitetura e Patrimônio. Na segunda passada, lá tivemos uma mesa redonda com a jornalista Simona Gropper, que lançou na oportunidade o livro de memórias com a história de Austin Rebouças. O professor e colega Eliodoro Sampaio, que relançou um seu livro sobre planejamento urbano, coisa que ele está brincando, chamando de não planejamento, a era do não planejamento. E o próprio Nivaldo Andrade, que é o curador desta bela exposição e que me deixou absolutamente fascinado. E gostaria de destacar aqui nessa nossa conversa de hoje, não exatamente Diógenes Rebouças, o arquiteto, mas a sua dimensão educacional, ou seja, o seu trabalho em articulação com Anísio Teixeira, e aí, obviamente, o destaque se faz para o projeto da Escola Parque da Bahia, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Na exposição tem uma frase de Diógenes de 1994 que me agrada muito. Dizia ele: a biblioteca é uma joia, é a minha obra-prima. Ela é interessante porque está bem num bosque, cheio de árvores. O telhado é muito agradável. De fato, quem conhece a Escola Parque, quem conhece aquela biblioteca, fica absolutamente encantado com a biblioteca, com o teatro, com toda aquela dimensão de amplitude, com 40 mil metros quadrados, que isso corresponde apenas à Escola Parque, porque no seu entorno estão as chamadas escolas classes. Pois são nessas escolas classes que nós encontramos, e que alguns deles foram restaurados, alguns painéis absolutamente sensacionais, artísticos, de pessoas importantes das belas artes da nossa terra, como Carlos Bastos, Caribé. É a primeira obra de Caribé na Bahia que está na Escola Classe 2, que é o painel Panorâmica de Salvador. É, de fato, um trabalho absolutamente genial, feito pela nossa Faculdade de Arquitetura, da UFBA, junto com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o departamento aqui da Bahia, sobre a curadoria e coordenação geral do colega Nivaldo Andrade, que fez pesquisa aí durante 11 anos na área da história da arquitetura, e com isso tem o seu trabalho coroado não só com o seu doutorado, mas com todo esse conjunto de atividades desde o ano passado, na comemoração dos 100 anos de nascimento de Diógenes Rebouças, até este ano, com esta bela exposição que permanece até o dia 8 de setembro. E eu sugiro que você dê um pulinho até o foyer do Teatro Castro Alves, de terça a domingo, sempre das 12 às 18 horas. É um belo programa. Entrando lá, dobre à esquerda, logo na sua chegada, para ver a bela maquete realizada sob coordenação também de Nivaldo, com a coordenação adjunta da professora Juliana Neri. A maquete do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, incrustado ali no bairro da Caixa d'Água. Eu sempre gosto de dizer, e com isso termina essa conversa de hoje, que a Escola do Futuro foi construída na década de 50, aqui na Bahia, ali na Caixa d'Água. É a Escola Parque da Bahia. Um abraço, parabéns Nivaldo, parabéns Diógenes e Anísio por essa parceria fenomenal. Conexões, nos vemos semana que vem. Até lá!